pronto, 6720. Ciente, web 6720, mais um minuto para decolagem devido ao tráfego à frente e performance mais baixa. Aguarde. Aguarde. Salvador, 8002, a ponte é a 10, para o pushback acionamento. Provável após por fax. Reportar ao tão. Iniciando 6720. Três, 894, 2 milhas para o marcador externo, complete aproximação, inicie redução de velocidade, chame a torre no 8.6. 8.6, 3.8.9.4, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 1.2.3, informação Quebec. Informação Quebec, ciente, 9.7.3, acione identificação, está 2 milhas para Lagoinhas, correção. O 9.7.3, oi na proa de Lagoinhas, para a chegada Bonf. Autorizado descer via chegada Bonfim até 2000 pés, ajuste no 008. Permanece sob vigilância, passando a posição a 12. Afirmativo, chegada via até 2000 pés, chegada Bonfim. Vai reportar e. Bonfim. 2.3. Chegada Bonfim, desce via até 2000 pés, informe no localizador. Afirmativo, vai chamar no localizador. Descendo para 2000 pés na Bonfim, 1.2.3. Boa tarde, prossiga. É o PAC 405 Norte para um sobrevoo em cabeça do Norte. Torre Salvador, está 3894, boa tarde, estabilizando a final da 10. Boa tarde, são 3894, livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 graus, 1 no 8, nós. Livre pouso na 10, 3894. Boa tarde, Webjet 6720. 6720 do Webjet, contato radar na decolagem e saída da EL, vigilância no perfil 6720. Da EL 6720. Eco Zulu November, mantendo nível 075, contato radar, 9 milhas da posição coral, sugiro a proa norte para ingressar nos corredores. Tem condições de voar visual na Pro Norte? Inicialmente voe na proa 010. Desça para 9.500 pés. Ajuste no 008 na Pro Norte, não altere em distância a referência do Eco Zulu November. A distância, eu informo que eu sou voando na Pro Norte ou na Pro do VOR, não altera em distância de Salvador a aproximação do Eco Zulu November. 8.56, boa tarde, mantém escuta, guarde. Aguardando. Voe na Pro Norte, Zulu November, se possível, será autorizado em ingressão ao corredor. Afirmativo, na Pro. Aguardar autorização. 19.8, código transponder 5503. Autorizado Recife 390 via 358, decola da 10, rua esquerda, Puca, Caju, 198, controle 5503, o transponder 8.50. 5503, né? Transponamento táxi. Vai chamar nessa, 50. Solo ao 551219. Boa tarde. 1219, boa. Solo Serra do Alta 3894. Afirmo em Yankee Serra, Serra Vento 070 graus, 179, reporte fora do solo. Tá 3567, livre decolagem, pista no 0, vento 080 graus, 179. Livre decolagem, 3567. Salvador, 18002 para o táxi, 135 a bordo, autonomia é de 4 horas e 10, alternando Guarulhos. Guarulhos, 4 e 10, 135. Autorizado para seguir o táxi via taxiway Juliette Alfa, que é ponto espera Piscina Zero. Não ponto espera Torre no Noite, decimal, meia dúzia. Juliette Alfa para o ponto espera da 10, lá pronto, Torres 8, meia dúzia, 862. Positivo. Controle, vou passar aqui, Yankee Serra-Serra. Yankee Serra-Serra, cheque o seu modo Charlie, Yankee Serra-Serra. Cancelado, 0115, ajustado 1008. Não recebo o seu modo Charlie, cheque o modo Charlie. Controle Salvador, boa noite, Altana 3567. 3567, contato radar na decolagem, saída gole, vigilância. Quem é que Serra-Serra copiou o controle? Copiou, já acionado o Serra-Serra. Eu informo que eu não recebo o seu modo Charlie. Está batendo 1510 e está acionado aqui o 01115. Qual fica a sua altitude? 510. Estou recebendo 700 pés agora no seu transponder. Está 510, 10008 ajustado. 7. Ingresso, tá 3894. 3894, prossiga táxi via parte principal para o gate 08. Parte principal para o 4-5, voe na Pro de Ilhéus. Ilhéus, grato, 5-4-5. 5-4-5, chame o centro Recife, frequência 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 3-3-2-5-1. Serra, controle? Na escuta, Serra. Como que novamente não recebo seu modo Charlie? É, por estar voando baixo aqui a 510, talvez não chegue por aí. Nessa posição aí, negativo. Essa pane aí, a gente tem que ir próximo do farol da barra. Nessa posição, recebo sim. Nesse momento, recebe agora? 700 pés. Estou mandando 510. 7. 1002. Só no gol 856, portão 5, posto de taxa na meta. Aprovado, reporte para o táxi. Autoridade, chama táxi. Agora aguarde para autorização, Zulu 9 Alfa. Controle 4206 da Azul no localizador. 4206, complete LS, chame a torre no 8 decimal 6, 4206. Torre 1286, obrigado, Azul 4206. Nível 340, via. Confirmando, decola pistão zero, curva direita, saída da EL, após a Leda, voa direto posição de DEV e após a Perisic 50. Frequência do controle 119.8, código transponder 5537. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perisic 50, saída da EL, pressão Leda, após voo direto do IDEV, controle 198, transponder 5537. Correto, neste posicionamento táxi. Paulo Gol, 601, informação Quebec para avaliação de tráfego 3-0, Galeão. Aqui é o Gol 601, está autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída da EL, após da EL, Leda, voa direto, posição Bidev. Após Antonov número 857, seguro, Alpeso número 6, Golf, Alpeso número 4, Tokin. Controle 119.8 e o código transponde ao 5530. Cidade após 2000, voa direto da EL ou compre o perfil? Compre o perfil. Aí comprei o 862. Serra Serra, copiou o controle? Copiei o controle, tá bem. É, o Serra Serra para se realizar pouso aqui nas direções de praça, passa nova colagem, o Serra. Excelente, Serra Serra, controle na escuta. Na escuta. O planejamento está correto, nesta próxima no Metax. Chamaremos para o funcionamento no 601. Tinha feito o plano para realizar pouso aqui. Na Salvador. É, um outro plano para retorno, ok? Estou aguardando. Torre, pode confirmar o vento para azul 4206? Afirmo, vento 080 graus, 16 nós, azul 4206. 080 com 16, obrigado, azul 4206. Prossiga. Escuta para o regresso. 3567, o controle. Prossiga. Está restrito pelo centro ao nível 240, cotejo. 240, restrição está 3567. Ativo, tá 3567, chame aquele centro em 133 decimal, correção, 126 decimal 0, caso negativo 13325. 260, 13325, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. 1273, continua a via para 2000 pés, ajuste no 018. Confirma sua altitude no 273. 1273, forma passando 4240 pés. Ok, nesse ponto, prossiga para aproximação, autorizado sinal ILS, ajuste no 008, informe estabilizado no 273. Portará com 273. November mantenha 2.500 pés. Manterá 2.500, November. Ativo, tem um tráfego abaixo mantendo 1.000 pés. November. Sólogo 1856. Prossiga. Ok, vamos inicialmente manter a posição aqui por uns 2 minutos. Tem um passageiro aqui que não está passando bem. Vamos decidir se vai retornar ou vai prosseguir. Ok, sem problema, rapaz, quando tiver pronto para iniciar o postão. Ok, vai aportar, muito que vem. Salve Salvador, boa tarde, Azul 4206, livrando. Azul 4206, boa tarde, prossiga táxi via taxiway Alfa, Kilo, via Pátio 3, reporte para o ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, em chama para o ingresso no pátio principal, Azul 4206. Gol 273 complete aproximação, chame a torre no noite decimal 6. 18 meia, gol 273. Gol 273, calma, baixar travado. Vou no 273 ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 070 graus, ou no meia nós. Autorizado pouso na pista 10, gol 273. Vamos na proa de Tatuã, autorizado descida para o 1500 pés, 1 novembro. 1500 pés, Tatuã, novembro. Daima. Mike Eco Delta, vou ir na proa da... Proa de Pituaçu, Mike Eco Delta. Do Form 500 Space. Pátio 3, aguardando atrás de 37, azul 4206. 4206, pode prosseguir o táxi via pátio principal pro gate 9. Só no 856 para o táxi, com 140 a bordo, 3 e 10 alternando Salvador. Ok, copiado. Salvador 310, 140, 3 táxi via Juliette Alfa, para ponto para pistão 0, não pontos para torre no 8 das mandadas. Ok, Juliette Alfa, ponto espera, chama 186. Obrigado, 186. Azul 4306, pode seguir o táxi, seguindo a aeronave em frente 737 Gol e prosseguir via pátio, o gate 9. Após a aeronave da Gol, via pátio, gate 9, azul 4206. O 3002, agora com o Recife 1332525, obrigado, boa tarde. Boa. Estou no 844. Sinal de Tarim, né? Uno, prossiga. Uno, alto. 3, decimal 2, 1. Uno, livre à direita, 1219. Boa tarde. Direita, 1219. Voo 1223. Boa tarde. Alô, muito boa tarde, gol 1, 2, 3, avisou. Boa tarde, Gol 1273, prossiga táxi via taxiway Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Táxi Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no principal, gol 1273. Salvador, gol 856, ponte 010, ainda não, trota. 7, gol no 856, Lima, tempo, sono 0. O 856 solicita um minuto aqui no ponte espera, está completando aqui os procedimentos. Ok, 7, gol no 856. Chame a torre para ingresso no circuito no 8.6, bom pouso. 8.6, novembro. Zulu, novembro. Zulu, novembro, confirme intenções. Solicita a perna do vento pela direita ou pela esquerda, padrão? Se autorizar, pode ser pela direita, para agilizar a salita. Zulu, novembro, é autorizado pela direita, reporte para a base. Zulu, novembro. Reporte para a base, novembro, 97. Zulu novembro, livre pouso, pista no 7, vento 08, 0 graus, 17 nós. Pouso autorizado, novembro. Oi, Gol 856, agora sim pronto no ponto espera no 0. Boa noite, 56, linda, cola pista no 0, vento 09, 0 graus, 17 nós. Aqui a linda, cola da 10, Gol 856. Ingresso no pátio principal, Gol 1233. No 273, pode prosseguir o táxi em frente para o gate 03. Em frente para o gate 03, Gol 1273. Delta, passado 10 milhas, o Mike Eco Delta. Sim, chama a torre 118.6 para ingresso no circuito Delta. 118.6, Delta. Torre Alpha, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporte na vertical do farol de Itapuã. Vamos lá, farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Encerra controle. Na escuta, 510 já ligou algum campo? O senhor está sendo autorizado a prosseguir com sua seriada aqui em Salvador, mas solicito que no pouso realize manutenção do seu transponder. Estou considerando o senhor como transponder operante e a próxima decolagem do senhor não será autorizada, ok? Ok, grato aí. Certo. Zulu November, Solo Zulu 7, frequência livre ao estacionar. Boa tarde. Já está na rotatória o IXR Serra? Poderia chamar a torre? A torre de Salvador é 118.6. 118.6, Serra. Oi, o Papa Tanga IXR Serra. Yang Serra, Serra da Presente, final do pátio 4, vento 08, 0 graus, 18 nós. Informa o tráfego helicóptero 500 pés na vertical do farol de Itapuã. Reporte quando visual com o mesmo. Portará com aeronave no farol de Itapuã. Está ingresso no pátio 4, certo? Uno 856, decolada Zumo 8, controle 1998, bom voo. 198, voo 1856, graças. Autorizado, reposto para o táxi. Gente, superando o táxi, 601. Delta, prossiga a perna do vento pela direita, informa o helicóptero final de 2 milhas, 17, prosseguindo para a final do pátio 4. Reporte quando visual com o mesmo, Mike Eco Delta. Está o tráfego pela direita, reportará visual com o mesmo, Mike Eco Delta. Yank CSA, já tá visual com o Mike Eco Delta, helicóptero? Negativo. O Mike Eco Delta tá visual. Ciente, Mike Eco Delta, mantenha a distância da final do pátio 4, reporte para a base. Já tem separação, reportará na base Delta. Meia dúzia. No meia dúzia, aguarde para iniciar. Aguarda. À direita, 1-7. Agora sim, visual com o Mike Eco Delta, o CSA. Ok.